Ficheiro 59. Totalmente acordada, troquei devagar a roupa suja da viagem por uma camisa limpa, providenciada, é claro, assim como a bacia e o jarro de água, pelas ajudantes da senhora Fitzgibbons. Como é que ela conseguira preparar acomodações para dois recém-casados no espaço de tempo entre a brusca declaração de Jamie a Colm e o momento em que subimos as escadas? Era um dos mistérios que atravessam os séculos. A senhora Fitz, pensei, ter-se-ia saído muito bem se fosse encarregada do Waldorf Astoria ou do Ritz de Londres. Tais pensamentos deixaram-me repentinamente mais nostálgica do meu próprio mundo do que já me sentira em muitos dias. O que estou aqui a fazer? Perguntei a mim mesma pela milionésima vez. Aqui, neste lugar estranho, a distâncias intransponíveis de tudo o que me era familiar, da minha casa, do meu marido, dos meus amigos, perdida e sozinha entre pessoas que não passavam de selvagens. Começara a sentir-me segura e até feliz de vez em quando nas últimas semanas com Jamie. Mas agora percebia que a felicidade provavelmente era uma ilusão, ainda que a segurança não fosse. Tinha a certeza de que ele cumpriria o que julgava sua responsabilidade e continuaria a proteger-me de qualquer ameaça. Mas aqui, de volta do isolamento irreal dos dias passados entre colinas e estradas de terra, hospedarias imundas e fragrantes montes de feno, devia certamente sentir a atração dos seus antigos relacionamentos, como eu sentia dos meus. Havíamos ficado muito próximos um do outro no mês do nosso casamento, mas eu sentira essa proximidade quebrar-se sob as tensões dos últimos dias e achava que agora poderia estilhaçar-se completamente de volta às realidades práticas da vida no Castelo Léor. Encostei a cabeça à pedra da ombreira da janela, fitando o pátio. Vi Alec McMahon e dois dos seus auxiliares na estrebaria no extremo oposto, escovando os cavalos que usáramos. Os animais, depois de comerem e beberem adequadamente pela primeira vez em dois dias, irradiavam satisfação, enquanto mãos cuidadosas lhes esfregavam os flancos brilhantes e lhes limpavam o pó com feixes de palha torcida e amarrada. Um palafreneiro levou o meu pequeno e gordo cavalo, que o seguiu feliz para o merecido descanso na sua baia na estrebaria. E com ele, pensei, fora a minha esperança de qualquer fuga iminente e regresso ao meu próprio lugar. Ah, Frank! Fechei os olhos, deixando uma lágrima escorrer pelo canto do nariz. Mas em seguida abri-os para o pátio. Pisquei e fechei-os com força, tentando freneticamente lembrar-me das feições de Frank. Apenas por um instante, quando fechei os olhos, não vi o meu amado marido, mas o seu antepassado, Jack Randall. Os lábios cheios, curvados num sorriso sarcástico. E afastando-me mentalmente dessa imagem, a minha mente evocou no mesmo instante um retrato de Jamie, o rosto paralisado pelo medo e pela raiva, como eu o vira na janela do gabinete de Randall. Por mais que tentasse, não conseguia trazer de volta à lembrança a imagem clara de Frank. De repente senti-me enregelada de pânico e agarrei os cotovelos com as mãos. E se eu tivesse conseguido escapar e encontrado o caminho de volta para o círculo de pedras? Pensei. O que aconteceria? Jamie, esperava eu, encontraria rapidamente consolo, com Leary, talvez. Antes, eu preocupara-me com a sua reação ao descobrir que eu partira. Mas, fora aquele rápido momento de arrependimento na beira do riacho, não me ocorrera até então considerar como me sentiria ao separar-me dele. Fiquei a remexer na fita que franzia a gola da minha camisa, atando-a e desatando-a. Se eu queria ir-me embora, não estava a fazer nenhum favor a ambos ao permitir que a ligação entre nós se fortalecesse ainda mais. Não devia permitir que ele se apaixonasse por mim. Se ele tinha tal intenção, pensei, lembrando mais uma vez de Leary e da conversa com Colm, se se casara comigo, tão a sangue frio como parecia, Talvez as suas emoções fossem mais seguras do que as minhas. Entre a fadiga, a fome, a decepção e a incerteza, eu conseguira, a esta altura, reduzir-me a um tal estado de confuso sofrimento que não conseguia dormir nem ficar quieta. Ao invés, fiquei a andar pelo quarto sentindo-me infeliz, pegando em objetos e pousando-os aleatoriamente. A corrente de vento da porta a abrir-se arruinou o delicado equilíbrio do pente que estivera a tentar manter em pé, anunciando a volta de Jamie. Estava ligeiramente ruborizado e estranhamente animado. Ah, estás acordada? Disse, obviamente admirado e desconcertado por me encontrar assim. Sim, esperavas que estivesse a dormir para poderes voltar para ela? Franziu as sobrancelhas por um instante, depois ergueu-as com um ar inquiridor. Ela? Para Lyria, queres tu dizer? Ao ouvir o seu nome pronunciado naquela descontraída cadência das terras altas, Lyr, fiquei de repente irracionalmente furiosa. Ah, então estiveste mesmo com ela? Exclamei. Jamie olhou-me intrigado e desconfiado, além de ligeiramente aborrecido. Sim, disse, encontrei-a perto da escada quando saí. Estás bem, Sassenach? Pareces um pouco perturbada. Fitou-me de forma avaliadora. Peguei no espelho e descobri que o meu cabelo parecia uma juba desgrenhada e que tinha olheiras escuras. Poisei-o com estrondo. Não, estou ótima, respondi, fazendo um esforço para me controlar. E a Leary, como vai? Perguntei, fingindo descontração. Ah, bem bonita, respondeu. Encostou-se à porta, os braços cruzados, olhando-me especulativamente. Um pouco admirada por saber que tínhamos casado, acho. Bonita, repeti, respirando fundo. Ergui os olhos para o ver se rir para mim. Não estás preocupada por causa da miúda, pois não, Sassenach? Perguntou astutamente. Ela não significa nada para ti, ou para mim, acrescentou. Ah, não? Ela não quis ou não pôde casar-se contigo? Tu precisavas de alguém, portanto ficaste comigo quando a oportunidade surgiu. Não te culpo por isso, mas eu... Ele atravessou o quarto em duas largas passadas e tomou as minhas mãos, interrompendo-me. Colocou um dedo sob o meu queixo, forçando-me a encará-lo. Claire, disse sem se alterar, hei de contar-te no momento oportuno porque me casei contigo. Ou não? Pedi-te sinceridade e tenho-te dado o mesmo, e é o que te dou agora. A rapariga não pode pedir-me nada além de cortesia. Apertou-me o queixo ao de leve, mas isso ela pode exigir e conceder-lhe-ei. Soltou-me o queixo. Ouviste, Sassenach? Ah, ouvi, sim. Soltei-me com safanão, esfregando o queixo com raiva. E tenho a certeza de que serás muito cortês com ela, mas para a próxima fecha as cortinas da alcova. Eu não quero ver. As sobrancelhas acobreadas ergueram-se subitamente e o seu rosto ficou ligeiramente ruborizado. Estás a insinuar que te traí? Perguntou incrédulo. Chegámos ao castelo há menos de uma hora. Estou coberto de suor e poeira de 2 dias na cela, tão cansado que os meus joelhos tremem e mesmo assim achas que saí daqui diretamente para seduzir uma miúda de 16 anos? Sacudiu a cabeça estupefacto. Não sei se estás a elogiar a minha virilidade, Sassenach, ou a insultar os meus valores morais, mas não gosto de nenhuma das duas hipóteses. Murtagh avisou-me que as mulheres eram insensatas, mas pelo amor de Deus. Passou a mão grande pelos cabelos, fazendo as madeixas curtas ficarem incrivelmente espetadas. É claro que não estou a dizer que acho que andaste a seduzi-la, retorqui, lutando para injetar um tom calmo na voz. Só quero dizer... Ocorreu-me que Frank lidara com aquele tipo de situação de uma forma muito mais elegante do que eu, e ainda assim eu também ficara furiosa na ocasião. Parecia não haver nenhuma maneira apropriada de sugerir tal possibilidade a um companheiro. Quero apenas dizer que sei que te casaste comigo pelas tuas próprias razões. E essas razões não são da minha conta. E, acrescentei apressadamente, que não tenho nenhum direito sobre ti. Tens plena liberdade de agir da maneira como achares melhor. Se tu se sentires alguma outra atração, quero dizer, não vou atravessar-me no teu caminho. Terminei desajeitadamente. O sangue fervia no meu rosto e podia sentir as orelhas a arderem. Erguendo os olhos, vi que as orelhas de Jamie também ardiam, visivelmente, assim como todo o resto do pescoço para cima. Até os seus olhos vermelhos pela falta de dormir pareciam flamejar um pouco. Nenhum direito sobre mim, exclamou. E o que achas que um voto de casamento significa? Apenas palavras numa igreja? O seu punho fechado desceu sobre a cômoda com um murro tão forte que sacudiu o jarro de porcelana. Nenhum direito, murmurou, como se falasse consigo mesma. Liberdade para agir como achar melhor? E não vais atravessar-te no meu caminho? Agachou-se para tirar as botas. Em seguida agarrou-as e atirou-as, uma a seguir à outra com toda a força contra a parede. Encolhi-me quando cada uma delas bateu na parede e caiu no chão. Arrancou o manto de xadrez e atirou-o para trás. Depois veio na minha direção com os olhos a chispar. Então não tens nenhum direito sobre mim, Sassenach? Dás-me liberdade para ter prazer onde eu quiser? É assim? Então é assim? Perguntou. Bem, sim, respondi, dando um passo para trás. Foi o que quis dizer. Ele agarrou-me pelos braços e descobri que a combustão se espalhara para as suas mãos também. As suas palmas calejadas estavam tão quentes na minha pele que dei um salto involuntariamente. Bem, se não tens nenhum direito sobre mim, Sassenach, eu tenho sobre ti. Anda cá. Tomei o meu rosto entre as mãos e colou a boca na minha. Não havia nada de gentil ou pouco exigente naquele beijo e lutei contra ele tentando libertar-me. Dobrou-se, pegou-me com um dos braços por baixo dos meus joelhos, ignorando os meus esforços para descer. Eu não me dera conta de quanto ele era realmente forte. Larga-me, disse. O que achas que estás a fazer? Bem, pensei que isso fosse claro, Sassenach, disse entre dentes. Baixou a cabeça, o seu olhar claro penetrando-me como ferro em brasa. Mas se quiseres que eu diga, quero levar-te para a cama, agora, e manter-te ali, até aprenderes exatamente qual o direito que tenho sobre ti. E beijou-me de novo com força, cortando os meus protestos. Eu não quero dormir contigo, gritei, quando finalmente ele me libertou a boca. Não pretendo dormir, Sassenach, retorquiu sem se alterar. Ainda não. Alcançou a cama e colocou-me cuidadosamente na colcha decorada com desenhos de rosas. Sabes perfeitamente o que quer dizer. Rolei na cama pretendendo escapar pelo outro lado, mas fui interrompida por um aperto firme no ombro que me virou de frente para ele. Também não quero fazer amor contigo. Os olhos azuis lançavam faíscas e a minha respiração ficou presa na garganta. Não perguntei a tua opinião, Sassenach, respondeu, a voz perigosamente baixa. És minha mulher, como já te disse várias vezes. Se não querias casar-te comigo, mesmo assim casaste. E se não reparaste na altura, a tua parte do protocolo incluía a palavra obedecer. És minha mulher, e se eu te quiser, mulher, possuo-te e pronto. A sua voz foi se elevando enquanto falava, até estar quase aos gritos. Ergui-me nos joelhos, os punhos fechados junto aos lados do corpo, e gritei em resposta. A angústia contida da última hora atingira o ponto de explosão e não me contive sem maiores considerações. Diabos me levem se vou deixar que me possuas, seu porco nojento. Achas que podes obrigar-me a ir para a cama contigo? Usares-me como uma prostituta quando tiveres vontade? Bem, não podes, seu filho da mãe desgraçado. Foda-se, faz isso e és tão bom como o teu querido capitão Randall. Fitou-me espantado por um instante, em seguida levantou-se bruscamente. Então vai-te embora, disse, sacudindo a cabeça em direção à porta. Se é isso que pensas de mim, vai, não te irei impedir. Hesitei por um instante observando-o. Os seus maxilares estavam fechados de raiva. E ele erguia-se acima de mim como o colosso de Rhodes. A sua raiva, desta vez, estava sob rédea curta, embora estivesse tão furioso quanto estivera à beira da estrada, perto de Doonesbury. Mas falava a sério. Se eu quisesse ir embora, não iria impedir-me. Ergui o queixo, os meus maxilares tão fechados quanto os dele. Não, disse. Não, eu não fujo das situações e não tenho medo de ti. O seu olhar fixou-se na minha garganta, onde as minhas veias pulsavam num ritmo frenético. Sim, estou a ver, disse ele. Fitou-me por um longo instante e o seu rosto gradualmente relaxou numa expressão de contrariada aquiescência. Sentou-se na cama, mantendo uma boa distância entre nós, e eu recostei-me cautelosamente. Inspirou várias vezes antes de falar, o rosto perdendo um pouco o rubor e voltando ao seu bronze avermelhado natural. Eu também não fujo, Sassenach, disse com voz rouca. Bem, então o que quer dizer foda-se? A minha surpresa deve ter ficado evidente na minha expressão, porque disse irritado. Se tens de me insultar é uma coisa, mas não gosto que me atirem à cara coisas a que não posso responder. Sei que é um palavrão, pela maneira como o disseste, mas o que significa? Apanhada assim desprevenida, ri-me, um pouco trêmula. Significa o que estavas prestes a fazer comigo. Uma das sobrancelhas levantou-se e, a contragosto, pareceu achar graça. Ah, ter relações sexuais? Então eu estava certo, é um palavrão sujo. E o que é um sádico? Chamaste-me isso no outro dia. Reprimi a vontade de rir. É uma pessoa que tem prazer sexual com o sofrimento de outra pessoa. O meu rosto estava vermelho, mas não pude impedir que os cantos da minha boca esboçassem um sorriso. Jamie resmungou um pouco. Bem, não foste muito lisonjeira, mas não te posso culpar pelas tuas observações. Respirou fundo e recostou-se na cama, abrindo os punhos fechados. Esticou os dedos, depois colocou as mãos espalmadas sobre os joelhos e olhou-me diretamente nos olhos. O que é então? Por que estás a fazer isto? A miúda? Eu contei-te a pura verdade neste caso. Mas não é uma questão de prova, é uma questão de acreditares em mim ou não. Acreditas em mim? Sim, acredito em ti, admiti a contragosto. Mas não é isso. Pelo menos isso não é tudo, acrescentei, tentando ser honesta. É, acho que é ver que te casaste comigo pelo dinheiro que vais ganhar. Baixei os olhos, percorrendo os desenhos da colcha com o dedo. Sei que não tenho nenhum direito de reclamar. Eu também casei contigo por razões egoístas, mas... Mordi o lábio e engoli em seco para estabilizar a voz. Mas também tenho um pouco de orgulho, sabes? Lancei-lhe um rápido olhar de esguelha e vi-o a fitar-me com uma expressão de absoluta surpresa. Dinheiro? Perguntou estupefacto. Sim, dinheiro, exclamei, exaltando-me outra vez com raiva, por ele fingir não saber do que se tratava. Quando chegámos, não perdeste tempo a dizer ao Colum que estávamos casados e a recolher o teu quinhão das rendas dos Mackenzie. Olhou-me fixamente por mais uns instantes, a boca abrindo-se gradualmente, como se fosse dizer alguma coisa. Em vez disso, sacudiu a cabeça devagar para a frente e para trás e depois começou a rir. Atirou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada. Depois afundou a cabeça entre as mãos, ainda a rir histericamente. Deixei-me cair nas almofadas indignada. Onde está a graça? Ainda a sacudir a cabeça e a arquejar, levantou-se e colocou as mãos na fivela do cinto. Encolhi-me involuntariamente quando fez isso e ele percebeu. O rosto, ainda afogueado com um misto de raiva e riso, olhou para mim totalmente exasperado. Não, disse secamente, não pretendo bater-te. Eu dei-te a minha palavra que jamais faria isso de novo, embora não achasse que fosse arrepender-me tão depressa. Colocou o cinto de lado, procurando alguma coisa dentro da bolsa presa a ele. A minha parte nas rendas dos Mackenzie não passa de cerca de 20 libras por trimestre, Sassenach, disse vasculhando dentro da bolsa de pele de chugo. E em libras escocesas, não inglesas, cerca de metade do preço de uma vaca. Só isso? Perguntei envergonhada. Mas só isso, confirmou. E é tudo o que conseguirei dos Mackenzie. Deves ter notado que o Dougal é um homem poupado. E o Colm é duas vezes mais agarrado ao seu dinheiro. Mas, a meu ver, não vale a pena casar, nem mesmo pela soma principesca de 20 libras por trimestre, disse com ironia, fitando-me. Na verdade, eu não teria cobrado o dinheiro tão depressa, acrescentou, mostrando um pequeno embrulho de papel, não fosse querer comprar uma coisa com ele. Foi isso que fui fazer. Encontrar a Leary foi um acaso. E o que querias tanto comprar? Perguntei desconfiada. Suspirou e hesitou por um instante. Depois atirou o pequeno embrulho para o meu colo. Uma aliança de casamento, Sassenach, disse. Comprei-a ao Ewan, o armeiro. Ele faz objetos destes nas horas livres. Oh! Exclamei, a voz quase sumida. Vamos, disse ele pouco depois. Abre, é tua. Os contornos do pequeno embrulho enevoaram-se nos meus dedos. Pestanejei e funguei, mas não fiz nenhum movimento para abri-lo. Sinto muito, disse eu. Bem, deves mesmo sentir-se, Sassenach, disse ele. Mas a sua voz já não tinha raiva. Estendendo o braço, pegou no pacote e rasgou o invólucro, revelando uma larga aliança de prata, decorada no estilo entrelaçado das terras altas, uma pequena flor de cardo jacobita gravada no centro de cada enlace. Foi o que consegui ver. Depois meus olhos turvaram-se outra vez. Vi um lenço enfiado na minha mão e fiz o possível para estancar o fluxo de lágrimas com ele. É linda, murmurei, aclarando a garganta e enxugando os olhos. Vais usá-la, Claire? A sua voz era suave agora, e ao ouvi-lo pronunciar o meu nome, facto especialmente reservado para ocasiões formais ou ternas, quase irrompi em lágrimas outra vez. Não precisas, disse ele, olhando-me com seriedade, a aliança na palma da mão. O contrato de casamento entre nós é válido, é legal. Estás protegida, a salvo de quase tudo, exceto de uma ordem de prisão. E até mesmo disso, desde que estejas no Castelo Léor. Se quiseres, podemos viver separados, se é isso que estás a querer dizer com todos esses disparates sobre a Leary. Não precisas de ter quase nada a ver comigo, se for essa a tua escolha. Sentou-se imóvel, aguardando, segurando o pequeno aro junto ao coração. Portanto, estava a dar-me o direito de escolher, tal como eu fizera com ele antes. Imposto a mim, pelas circunstâncias, não iria mais impor-se à força, se eu preferisse rejeitá-lo. E havia alternativa, é claro, aceitar o anel e tudo o que ele representava.